Super Controle. Bom, assim, chapas, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast em sua edição Pocket. E eu sou o Matheus Six e eu estou aqui com o nosso chapa de Porto Alegre aí, Yuri Machado. Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Oh. Nossa, que educação. Eu sou educado. E o cara de fora, né? O paulista. É mundo, como assim? Que absurdo. Sabe que eu tô vendo aqui o jogo do Corinthians enquanto gravo esse podcast? Não. Bom, hoje a gente vai falar sobre as nossas jogatinas, algumas notícias, novidades, a VGA, talvez alguma coisa. E se vocês quiserem ouvir os e-mails referentes ao cast de por que não jogamos mais jogos, só na semana que vem no podcast temático, certo? Então é isso aí, vamos lá então. Partiu. Super Controle Podcast. Senhores, está rolando o Grenal em Porto Alegre e Eric tem uma dúvida quanto a isso. Pra ti. Opa, como assim diante do Grenal? Olha só. Tem Grenal, tá? Grêmio contra Inter. Tem Fla-Flu, né? Flamengo contra Fluminense. E em São Paulo é o quê? Não tem, né? Ah, cara, sabe o que é? É que a gente aqui em São Paulo, a gente é heterossexual. A gente não cria apelidinhos pra jogos de futebol, sabe? Palhaço. A gente não fica, ai, Fla-Flu. Ou então, ai, meu, Grenal, meu. Você não sabe, tipo, a gente não faz isso, tá ligado? Como assim, tu falou? Parece um paulista, gaúcho? Aqui é Corinthians versus Palmeiras, é São Paulo versus... Não, mas olha só. Inclusive, esse vai ser o último Grenal no Olímpico. Veja só. Ó, que bonito, olha, né? Olha só, aposto, cara, essa notícia é muito relevante. É muito relevante aí. Fica a dica pra vocês aí do Super Controle. É. Agora... O Vinci... Oi, Yuri, agora nesse final de semana aí que vai ter a Madrid? É, agora está rolando nesse exato momento. Aqui do meu lado, praticamente. Moro do lado do Olímpico, né? Não, agora tá rolando o Grenal. Domingo, no dia hoje, dezembro, mas na semana que vem, no dia 9, né, que vai ter a inauguração do Arena com o show da Madonna, veja só, né? Meu Deus, só... cara. Por quê, né? Tinha... Piada pra cá, Eric, tu quer ver esse show, né? Fala a verdade, Eric. Não, olha só. Um clássico de futebol que tem um nome que é uma cor vermelha brilhante, porque Grenar é vermelho. Vem... Não é Grenar, é Grenal. Grenal. Sim, mas parece Grenar. É o time do Caxias, hein? Caju. Caxias Juventude. Abraço. Caju. Olha, que apelidinhos gay, né? Me desculpe, mas por favor, né? E o estádio vai ser inaugurado com o show da Madonna. Vai ter participação da Lady Gaga também? Teve semana passada aí. Caraca. Teve semana passada. Ah, cara, o que tu vai dizer, né? Vai falar o quê, né? Moramos aqui, a gente escolhe onde mora, né, cara? Eu tô brincando, gente. Muito respeito aí todos os torcedores do Grêmio, do Inter. Ah, eu não, cara. Eu respeito os torcedores do Caxias só. Do Caxias aí, não ganha nada faz tempo. Ah, não ganha nada, mas joga pedra. Joga pedra em quem ganha, é o que importa. Tá bom, vamos lá então, pessoal. Videogame, né? Videogame. Então, né? A gente é um site de videogame, não de futebol, né? Vamos chamar aquele, o Fan in the Box lá, Fan in Box, pra gravar o negócio do Grêmio, mesa de bar lá. Douglas. É, vamos lá. Vamos chamar ele. Esses dias, até eu quero falar com ele. Esses dias eu joguei Super Street Fighter 4 online com o Carlos Weber. E aí eu pensei que fosse o Fan in Box. Porque ele veio falar, ah, perdi porque tu é famoso. E começou a zoar, sabe? Tipo. E eu pensei, nossa, será que é o Fanning Box? Eu fui ver e não é o Fanning Box, então eu não sei. Mas é que é Weber, então. Deve ser do Sul, né? Alemão, né? Não sei. Cara, tem um comentarista, apresentador aí da RBS que morreu, que chamava Carlos Weber. Então talvez é ele, cara. Talvez ele estivesse zoando. Não, imagina, tipo, o cara do além, assim. Talvez. O cara, se não fosse o nome dele, talvez ele estivesse zoando o Carlos Weber. Não, o nome do cara da PSN é Carlos Weber. Ah, mas o seu nome no Steam é Hot Pants Negão. Mas aí que tá a diferença. No Instinto pode trocar o nome a qualquer hora. E agora não é mais o Hot Pants Negão. É Negão de tirar o chapéu. Um abraço. Muito bem. Eu não sei. Aqui na PSN não dá pra trocar o nome, né? Ou dá? Eu não sei. Não dá, né? PSN, né? Quem se importa, né? Quem se importa? Então tá. Senhores. Yuri. Semana que vem a gente vai palestrar em algum lugar, né? É isso mesmo, cara. Que é isso? Ah, pois é. Nós vamos falar... Palestrar, eu não, não sei. Semana que vem não. Esse final de semana, né? Na realidade. Ah, tá esperto, esse garotão. Então, nós vamos lá no Game Zone, pessoal. Estaremos lá nos dias 8 e 9. É, temos o domingo lá. Six, vá, por favor, senão vamos te espancar. E a gente vai falar alguma coisa lá, cara. A gente não sabe o que ainda, mas vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer uma recreação com as pessoas. É, e trocar ideia com os chapas aí, vamos conversar. E quem sabe, né, sábado a gente não vai numa noite aí com a gurizada. O que tu acha, Six? É, eu sou parceiro, olha só. Game Zone, então, Porto Alegre. Primeiro evento de games aqui, né, do Sul. País só de games, né? Terão vários campeonatos aí no sábado, no domingo, Ultimate Marvel. Inclusive o Campeonato Street, se não me engano, dá passagem pro campeonato internacional de Street Fighter, né? Mortal Kombat, FIFA. Não tem Pro Evolution, veja só que bizarro. Mas tem bastante coisa, cara. Tem quiz no Gears e no Blade, umas paradas bizarras, cara. Tipo, opa. É bem pra gamer mesmo, assim, tem muita coisa. O site tá aí, o link do site tá aí embaixo. E como o Yuri falou, a gente vai estar lá nos dias 8 e 9, ou talvez só no dia 9, que é no domingo. E a ideia nossa é fazer uma reunião lá com o pessoal, né, que escuta o cast. E quem não conhece também vai estar lá no evento. A gente vai fazer uma palestra, assim, pro pessoal que quer saber porque a gente foi convidado, né? Porque a gente é um dos maiores podcasts do Brasil, então chupa essa todo mundo. Exato, né? Chega a atingir casas aí de muitas centenas de milhares de downloads. Olha só, né? Humildade é o que há, né? Estou sendo humilde. Como a gente é um dos maiores, né, pô, 4 anos, né, cara? Tem que ter alguma coisa bacana disso aí, né? Começamos em 4 pessoas, agora a gente tá em 15, 20. Agora virou uma putaria, né? Uma putaria, né, cara? E aí, pô, tá crescendo, né? A parada tá muito legal. Aí os caras vieram falar com nós, como a gente mora aqui no sul também. Daí, pô, rolou, vamos lá, né? Vamos fazer a nossa parte aí. Então, quem não conhece vai acabar conhecendo, né? Porque a gente fez a pesquisa e, pelo que a gente sabe aí, o pessoal que mais escuta a gente é de Paraná pra cima, né, cara? No sul tem pouca gente. Aqui o pessoal. Isso é uma coisa interessante, né, de falar, porque realmente o pessoal se concentra mais na região centro-oeste ali, são. Principalmente São Paulo. Sudeste e Centro. É Centro-Oeste ou... Centro-Oeste é Goiás, é... Mas desculpa, eu não sou muito bom em geografia. Mas realmente, a gente tentar, acho que aumentar o nosso número de ouvintes, né? Acho que essa é uma das grandes... Aqui do Sul. Claro, claro. Porque assim, eu lembro quando veio o MRG pra cá, mas ninguém conhecia os caras. Eles chegaram aí em Bento Gonçalves, acho que vocês... Eles foram em Bento, né? E aí... Mas, pô, eu não sabia disso. O meu amigo que foi lá cobrir o evento falou que, não tinha ninguém. Então, é mesmo, o MRG, se o cara sair na rua, os caras, Afonso, não sei o quê, vai falar com o maluco. Aqui ninguém nem sabia quem era, então é meio bizarro. O Sul é um país. É um país, né? Olha só, que beleza. Vamos lá, vamos mostrar pra essa gurizada aí nova, essa gurizada aí de Crepúsculo, essas meninas dos 50 tons de cinza aí. Vamos mostrar o que que é, né, entretenimento de verdade. Aí, ó. Isso aí. Você faz o seu entretenimento aí, ó. Videogames, você faz o seu entretenimento aí, ó. E não tem só gaúcho nesse podcast, né? Tem, claro, tem eu, Yuri e os guris aqui de Barbosa, mas, pô, tem os paulistas, tem os mineiros, tem os cariocas. As paulistas? Que as paulistas? E claro, tem a Floripa, né? A nossa querida Liz. Um beijo. Exato. Não, mas é isso aí, né? Então, só pra avisar, estaremos aí. O link está aí no post do evento. Vamos lá nos ver, vamos lá conversar com a gente. É isso aí. Vamos falar mal dos novinhos, né? Vamos falar mal dos velhos. Tranquilo. Certo, né, cara? Mas então, vamos lá. O que importa? Quero muito escutar isso faz tempo. Yuri Machado. Olha aí, ó. Que tu tá... Essa treta. Então, eu terminei Hitman Absolution. E assim, o que eu vou dizer sobre esse jogo que eu gostei muito de jogar, tá? Primeiro assim, que ele é o quinto jogo da franquia, certo? A franquia não tinha um jogo novo desde 2006, 2006 saiu Blood Money, desde então não teve mais nada. E assim, muitas pessoas que eu digo, a mídia, mas o jornalismo de games, tava falando muitas coisas boas, muitas coisas ruins, mas algumas eu concordo, outras não concordo. O que eu concordo, certo? Eu vou dizer direitinho. Basicamente assim, me falaram que a história era ruim. Fui jogar, a história não é ruim. Ela só é simples. Mas ela não é ruim. Ela é boa o suficiente pro Hitman. Porque quem jogou os Hitmans antigos vai saber que história nunca foi o foco da parada. Ah, mas calma aí, não é questão de foco, não, é questão de... Não, era... Porque muita gente que tá começando agora com Hitman, pelo que eu sei, e pelo que eu andei lendo, achou que a história seria, meu Deus, que história vai ser muito foda, e é super simples, mas eu já esperava isso, eu sabia que a história tinha sido lá grande coisa. Nenhuma história do Hitman é grandiosa, porque assim, o que é o Hitman, principalmente? É um cara que foi feito em laboratório com o gene de vários outros assassinos, grandes assassinos, então ele é um baita Sim. Sério? É isso a história? Sim. A história do filme, né? A história do filme, certo? Não sei do filme como é que é. Tem que no primeiro jogo, tu tem vários assassinos, que tu inclusive tem que matar eles, e esses assassinos, eles pegam, fazem um super clone, que é o Hitman. Basicamente isso. Eu pensei que ele era tipo um bird, tá ligado? Um cara treinado mega fodamente, assim, e... Não, ele é um super assassino, tá? Tipo, saca Capitão América? Tipo isso. Não, mas sem a parada do super soro, mas é mais ou menos um cara criado no laboratório, geneticamente e tudo mais. Então a história dele é bem bobinha, assim, sabe? Mas o legal que eu, pelo menos, sempre gostei é as maneiras que tu pode fazer, a maneira que tu pode finalizar os teus objetivos no Hitman. Então tu pode ser furtivo, tu pode ser um assassino lá louca, tu pode explodir várias coisas, pode causar acidentes naturais. E isso é que é o mais legal na série. E isso, na série, tá perfeito nesse jogo. Perfeito, assim, sabe? Tipo, é uma evolução natural dos outros jogos. E o que que faltou? Primeiro, faltou um refinamento melhor na CG, nos gráficos. Poderia ter sido muito melhor, porque não parece um jogo de final de geração. Ele também poderia ter menos bugs, que ele tem bastante bugs, inclusive pra versão de PC. Pô, que pena. Mas o PC é mais fácil de arrumar, né? Ok. Exatamente, então... né? Já, cara, eu... Assim, eu até não sofri tantos, mas teve um que me incomodou, que eu tava no meio de uma luta e ele reiniciou de novo a fase, assim. Mas, sim, caralho, mano. Sério, foi foda. Yuri, você jogou no PS3 ou no PC? PC. Ah, tá. Tô jogando no PS3, deve ter mais, hein? Nossa, não, com certeza, é isso que eu tô pensando, porque se tem bug até no PC, meu, no PS3. Eu me assustei ali. Mas assim, tirando a história que o pessoal reclamou também, eu vou dizer o seguinte: que os personagens, eles não são muito carismáticos? É, eles não são, tu não liga muito pra eles, não. Mas tem uns vilões que são legais, cara. Eu curti os vilões desse Hitman, assim, sabe? Esses vilões é aquele vilão que dá vontade de tu acabar com ele no final, sabe? É que assim, todos os vilões do Hitman, eles são muito, mas muito babacas, assim, muito trouxas, tipo, são os filhos da mãe mesmo, sabe? Até porque o Hitman, ele acaba com grandes bandidos, assim. Então, tu vê toda a sequência e tal, e aí chega no final lá pras lutas. Então, é muito maneiro, assim, sabe? Mostra, assim, o pior da decência humana ali, sabe? Tipo, já é decadente o bagulho, sabe? Maneiro, é o pior. Isso que eu sempre achei legal do Hitman, sabe? Que ele mostra a humanidade, assim, decadente, assim, tipo... Os vilões foda. Basicamente, é o seguinte, assim, na história, as missões... tem a ver com a história. Por que que eu digo isso? Porque nenhum Hitman as missões não seguem uma história, assim. São simplesmente, a missão matar aquele cara de tal forma, de tal jeito. Pronto, certo? Isso são as missões do Hitman. Aliás, só matar aquele cara, tu mata como tu quiser. E basicamente é isso. E no meio disso aí tem uma história rolando, certo? É verdade, isso eu lembro do primeiro. Bem simples. Exatamente, é bem isso aí. Ainda mais assim, ó, o único que tem uma história talvez um pouco mais diferente seja o Hitman 2, que tu tem que resgatar o padre lá. E que esse Absolution me lembrou muito o Hitman 2, né? Porque ele também tá cuidando de uma guria. E nesse, né, nesse Hitman, o Absolution, o que que tu tem que fazer, cara? Até assim, acho que a sexta fase, tu meio que mata simplesmente pra matar, sabe? Que eu digo simplesmente por matar, que é, tu vai ter que fazer uma missão, vai matar aquele cara que não tem nada a ver contigo só porque alguém tá mandando. Mas depois, tu vai numa busca, tipo busca implacável, tá ligado? Mas é mais ou menos isso, tá ligado? Tipo, não um filme, assim, mas... Eu só tô usando o nome. Mas tu vai ter que ir atrás, tu vai ter que descobrir onde tá a garota lá e tudo mais. Enfim, tu vai ter que fazer determinada coisa, que eu não vou contar aqui, mas buscar essas informações e tu vai ter que tirar da tua maior jeito possível. E aí, as missões coincidem com a história, no geral. E isso pra mim foi muito legal, porque isso aí pra mim é uma evolução, sabe? Eu gostei. Eu sei que muita gente tá falando que o jogo ele não é tão bom e tudo mais, mas eu particularmente eu gostei, tá? Eu acho que estão dando notas muito baixas que ele não merece. E a única coisa que realmente eu concordo é a questão dos bugs, dos gráficos, e que assim... Ah, sim, uma coisa me incomodou demais, assim. Só essa, eu vou... Pra finalizar, desculpa, eu falo demais. Pra finalizar é o seguinte, tu tá com uma arma, tá? Uma pistola. Calma, então antes de tu falar das armas, eu quero saber das mecânicas do jogo, que é o seguinte... Tá, Beleza. Eu me interessei pelo jogo por causa das mecânicas, tá? A história é fuck this shit. Porque eu vi aqueles trailers de 15 minutos e eu, meu Deus, que ia fuder. Dá pra matar o cara assim, dá pra matar o cara assado, foda-se, isso é muito maneiro. Mas o que eu achei estranho é que, beleza, aquele modo de percepção, sei o sentido dele, dá pra tirar, né? Isso é ok. Até no hard dá pra tirar. Só que eu ouvi falar. É, hard nem tem muito, assim, sabe? Mas eu ouvi falar que, primeiro, esse modo ele ajuda bastante, mas ele não deixa o jogo difícil, que tu pode sair metralhando todo mundo. Ou isso tá errado. É que sim, o jogo ele tem 5 dificuldades. A fácil, a média, difícil, profissional e o purista. Não, expert. E assim, aquela coisa que o Hitman tem desde o primeiro jogo. Ah, tenho que matar a pessoa tal. Como vou fazer isso? Te vira, magrão. Quer chegar metralhando todo mundo? Metralha. Mas vai ser mais difícil. É isso que eu ia te perguntar. Vai ser mais difícil ou não? Vai ser mais difícil. Será mais difícil. Se tu chegar metralhando todo mundo, vai ser mais difícil. Com certeza vai ser. Agora, se tu for no modo assassino, se tu for no modo furtivo, bem... Aí vai ser o jogo... Porque assim, vai ser mais fácil, mas ele vai ser mais tranquilo. É o que a gente tá falando do Assassin's Creed 3. Ele não é um jogo stealth, ele se vende como um jogo stealth, mas o ritmo é muito mais stealth, né? E o Assassin's Creed 3 pode ir enfiando a machada na cara de todo mundo, que vai ser mais fácil não digo, mas mais simples de tu chegar e por subir as árvores, tocar esse e pegar aquele. Tem assim, cara, tem fases que é muito difícil. Tem uma fase que, inclusive, tu tá em Xanatal, tem que matar o rei de Xanatal lá. E, sinceramente, a fase, cara, ela tem muito, mas muito NPC. Cara, se tu quiser, tu pode pegar uma arma e começar a metralhar todo mundo. Só que a quantidade de policial e guarda que tem ali é tão absurda que uma hora tu vai morrer, sabe? Beleza. Não, entendi. Tá, e mais uma coisa quanto às questões de mecânica ainda, da jogabilidade, que eu vi uns vídeos também que... Eu não sei o quanto o jogo é comprido, mas eu sei que é tudo a mesma coisa. E a história não te segura, então pelo que eu entendi, como a história não te segura, tu vai acabar enjoando de sempre fazer as mesmas coisas, das mesmas formas. Mas aí que tá. Primeiro, um dos problemas que eu tive, vou dar um exemplo, eu joguei aquele jogo Splinter Cell Conviction, certo? Peraí. Ô Eric, tu tá vivo aí, cara? Ou tu... Eu tô, eu queria fazer uma pergunta, mas eu tô esperando o Yuri parar. Tá, beleza. Cara, o Splinter Cell, todo mundo já jogou aqui, né? Sim. Tu tem que fazer mais ou menos tudo igual. Seguir uma mecânica igual, praticamente. Isso, exato. No Hitman, cara, tu tem um objetivo, que é matar uma pessoa, certo? Tu faz isso de qualquer forma. Ah, que nem, tu vai ver no, que nem, na mesma fase que eu vou te dizer aí do rei lá de Xanatal. Tem um cara que ele vai se encontrar com um traficante. Tu pode ir lá, matar o traficante, botar a roupa dele e ir lá na reunião com o cara e matar ele. Ah, tu pode pegar e ir em cima num prédio, tem uma sniper e atirar. Vou dar outro exemplo. Tem uma fase que tu tem que matar uma gangue, tá? E aí a gangue meio que controla uma cidadezinha, assim. E aí, bem, tem uma hora que o cara, ele simplesmente vai passar pela corrente, não é pela uma corrente, é pela uma porta, uma grade. Aí, o que eu fiz? Eu olhei assim, pensei, é um jogo que demora, né? Pra tu fazer assim, rápido, demora um pouquinho. Aí eu fui, eu vi que tinha um gerador do lado dessa grade. Eu peguei, coloquei o gerador pra sair na grade, liguei o gerador e quando o cara botou a mão ali, tomou um choque e morreu, sacou? Ah, bacana. Então, tem muita coisa, mas eu não acho que ele é um jogo repetitivo, sabe? Ele é um jogo que ele te dá milhões de maneiras de tu fazer uma determinada coisa. Claro, algumas vezes ele vai te limitar. Tem algumas fases que é mais difícil. Mas, ok, sabe? Isso aí é uma questão de o quanto paciência tu tem e o quanto tempo tu quer gastar naquilo, sabe? Ah, eu sou paciente, vou esperar. Bah, não quero, tô de saco cheio disso aqui, vou chegar metendo todo mundo, sabe? Pode. Lógico que o jogo ele vai, vamos dizer, gostar assim, né? Se tu for no modo furtivo, né? Não assassinar todo mundo. É, porque é isso aí, eu curto, assim. Eu joguei o Blood Money e eu joguei o primeiro também. O Blood Money eu não terminei. O primeiro eu tentei, o primeiro é bem difícil, né? Tu é um gênio, né? Então, eu só queria falar que eu tenho o jogo já baixei ele na PSN, mas não consegui jogar ele ainda. Mas eu tô muito curioso, cara. Eu li esses reviews aí, mas a questão é a seguinte, eu só vou te perguntar finalmente. Tem uma história pra ti, não faz. Não, foda-se essa história, é isso mesmo. Como eu joguei todos os ritmos, eu nunca fui muito pela história. Isso aí. Olha o Blood Money, cara, o final dele é previsível demais, velho. Tipo, tu chega na metade do jogo, tá? Eu sei o que vai acontecer, sabe? É um dos motivos que eu não terminei os Hitmans e eu já falei com o Majin também sobre isso, porque ele também não terminou por causa disso, então. Eu acho que a história é uma coisa que segura muito um jogo pra mim, e talvez isso seja muito bom. Tem que ser muito bom pra tu jogar um game assim sem história, que vamos chegar depois. Mas vai lá, Eric, deixa o Guri falar. Vai lá, Eric. Não, mas a minha pergunta era exatamente essa, porque assim, o Yuri, eu sei que ele morre de amores pro Hitman, né? Acho que se bobear deve ser uma das franquias favoritas dele do lado de Zelda. Tô errado? É, por aí. Tá entre Zelda. Então, olha que bizarro, eu gosto de Zelda, eu gosto de Hitman, né, cara? Puta que pariu. Não, a minha pergunta é porque assim, por exemplo, Hitman, eu nunca joguei nenhum jogo anterior, tá, assim, da franquia, mas eu vi os vídeos um pouco de Hitman e eu até achei interessante, mas eu queria saber se você acha, Yuri, que é um jogo que ele tem algum apelo pra quem não é muito fã da série, porque pelo que você tá falando, assim, pelo que eu senti você falando, você gostou muito mais, por exemplo, a história, essas coisas, pra quem não curte muito a série, você acha que segura uma pessoa que não é muito fã? Eu acho que depende, eu acho que esse pessoal que, se esse vai ser o seu primeiro Hitman, dá uma chance pra ele, tenta dar uma chance, mas assim, se tu vê que tu não tá curtindo, então larga de mão, vai jogar outra coisa. Recomendo também a comprar numa promoção, tá? Se tu não é fã, compra... Isso aí, pô. Recomendo alugar o jogo aí na locadora do Raimundo. Ou alugar, aí, exatamente. Sim, aí, sim, entendeu? Sim, não. Eu só queria saber se ele era, se ele tinha alguma atrativa, se ele era um jogo de fanservice, porque tem algumas séries que lançam um jogo assim, que é só realmente pra quem é fã da série. Exemplo, Metal Gear Solid 4, né? Exemplo, pois é, exatamente. Ninguém que não gosta de Metal Gear já vai fazer um bom negócio começando pelo 4. É, eu digo assim, cara, que o Hitman, ele, apesar que ele evoluiu muita coisa, sabe? Eu acho que algumas coisas ficaram, digamos, mal feitas. Acho que não teve um polimento esse jogo. Faltou um polimento, faltou uma finalização, pô. Pode ser. Então, não, isso aí é certo. Então, assim, não é qualquer um que vai gostar dele, tanto que... A gente fala do VGA aí e tudo mais, mas ele nem tá indicado como o melhor jogo do ano, certo? Que eu acho uma pena, que, sinceramente, eu acho que ele deveria estar, pelo menos. Aí, Yuri, mas um comentário. Você falou que ele teve notas ruins, mas eu tava olhando aqui, tipo, ele tá com 83 no Metacritic. Eu não acho que isso é tão ruim. Ele tava com 77. É, então. Acho que 83 é até bom. É que a última vez que eu vi tava 67. Eu também acho que é maneiro, cara. Eu acho que tá ok, sabe? Não, eu vi o IGN e tava deu 9 pra ele. É, não, não, mas é que é uma galera bizarra, porque, tipo, uns dão nota alta e outros dão muito. Não, mas é que tá. É, não que seja de confiável, assim, totalmente confiável. Lógico que a gente já até discutiu sobre isso, de confiar em reviews. Pois e tal. É, aí, ó, 84, tá certo. Exato. Ah, mas é o Metacritic, né? Os fãs não deram tanto, né? É, tipo, tem uma galera dando 3, 6, 95. Aí depende. Se eu não me engano, a Joystick deu 5 de 10. É um jogo que divide opiniões. Eu acho assim, que ele é pra aquela pessoa que gosta mesmo da série. Acho que se tu gosta da série, ele vai te pegar. E se você é novo, nunca jogou um Hitman, vai ser mais complicado. E se você ainda por cima não gosta de jogos de stealth, de tiro... Não, se tu não gosta... daí não dá, né? Vai... Cara... Não, daí vai jogar outra coisa, sabe? É, né? Não faz sentido. Não, não, cara. Não. Mas vai jogar Call of Duty, cara. Vai jogar Call of Duty. Eu não sei disso da arma. Olha só que bizarro a arma. Isso é só pra... Mas tu joga, puxa a arma, tá? E quando que é pra ela aparecer e desaparecer, ela simplesmente, magicamente, aparece na tua mão. Tá me zoando. Isso eu achei quando eu olhei aqui, meu Deus, não. Isso ainda tem, né? Puta que pariu, cara. Cara, isso me incomodou demais, cara. Sabe? Porque assim, ele tá lá com as pistolas dele, aí beleza, ativei. Aí, tipo, ele nem faz aquela coisa de botar no paletó, sabe? Ele simplesmente aparece e desaparece. Uma 12 aparece e desaparece. Uma metralhadora aparece e desaparece. Ah, caralho, isso incomoda. Isso, não. Isso, cara, incomoda. Essa cara, geração, não... porra, vai essa ser. Essa geração incomoda. Eu acho que é por esses detalhes que o Hitman não entrou como melhor jogo, não ganhou boas notas. É isso que eu falo, é polimento. Só pra finalizar, então, no Hitman, já vai sair outro, né? Tem a... não me fala disso. Não. É? Fuder. Se fizerem isso, vão fuder a franquia, cara. Não, sério. Não, cara, deixa os caras trabalhar. Ah, pô, se a história não importa, qual que é o problema? É, né? Qual é o problema? Vamos melhorar o jogo. Tá bom, então. Ah, mas ainda bom, mas eu curti a história. Eu achei legal. Tá fanboy. Chega. É, Cara, e Seika, o que você está jogando? Cara, até bom entrar nessa discussão, porque a gente estava falando aí de jogos, tipo jogos que eu não gosto, né? Por exemplo, jogos de stealth, jogos de tiro, de guerra, assim, eu não geralmente não são jogos que eu pego pra jogar, assim, na minha lista de prioridades, né? Geralmente eu deixo pra experimentar esses jogos quando eu tô com muito tempo livre, né? Mas, né, esta semana passada, surgiu uma promoção aí que eu aproveitei e peguei Spec Ops The Line. Ok, olha Steam. Olha só. Peguei também, mas tá aí parado. Eu não consegui pegar essa promoção. Peguei por $6, paguei bem barato. E, cara, eu peguei porque estava barato, assim, porque eu nunca gastaria, a princípio, assim, um valor tão alto num jogo, um valor mais alto que isso, num jogo de guerra, que eu sei que é um gênero de jogo que eu não gosto, assim, que eu não curto. Tipo, eu não gosto de Modern Warfare, não curto Battlefield. Não é o tipo de jogo que me atrai, assim. Mas eu falei, bom, tá tão barato, né? O jogo tem tanta gente falando de Spec Ops, né? The Line, vamos dar uma chance, né? Afinal, eu tenho que jogar pra poder falar mal. E... daí eu fui jogar, cara, Spec Ops e, velho, sinceramente, é muito foda. Foi muito foda. Eu fiquei muito surpreso porque era um jogo de guerra que tinha tudo pra eu não gostar. Ele é FPS, porque... Não é FPS. Isso já foi uma grande ajuda pra mim que não gosto de FPS. Ele é em third person, ele é terceira pessoa. E, cara, ele tem... O Six tava falando até que ele não consegue jogar por muito tempo o jogo se ele não tiver uma história muito boa que prenda, né? E, cara, o Spec Ops tem uma história sensacional, assim, eu acho que talvez isso tenha sido uma das coisas que tenha me mantido jogando, porque, cara, é muito bom, assim, é uma história... Eu posso falar uma coisa, assim, tu falou da história, é o que chama a atenção foda desse jogo aí, né? Sim. Mas ele é da mesma desenvolvedora dos outros Spec Ops? Porque... Isso é uma boa pergunta, eu vou... Na boa, tinha outros Spec Ops? Tinha vários. Caraca, velho, tinha vários? Tem vários? Porque eu joguei muito no PlayStation 1. Caraca, preciso ver isso aí. Como é que é? Vários, tem muitos. O Spec Ops, acho que é Omega Squad, não, era Steel Patrol, isso aí, deixa ele eu procurar. Ele tem uns quase 10 jogos, ele tem... Tinha no PC, eu fui jogar no Shumi Spec Ops. PlayStation 1, Dreamcast, PlayStation era um jogo bem zoadinho, assim, né, no PC, eu lembro que tinha pra Windows, tinha pra Play, o Frajola tinha no Dreamcast. Tô ligado. Não foi a mesma desenvolvedora que fez os outros, foi feito pela Jaeger Club, eu nem sei que é um estúdio novo, se não me engano, mas ele é vinculado a... Ele é um estúdio independente, é um estúdio novo. Ah, então tá bom. Porque como o Yuri não sabia, tu veja só, tinha 8 ou 9 jogos antes, né, e nunca ninguém falou sobre Spec Ops, nunca. Era um jogo whatever, né, qualquer jogo aí lançado, e agora estão falando um monte sobre a história do jogo, mas vai lá, continua então. Sim, pois é, ele é dessa desenvolvedora alemã, né, Jaeger, eu não sei como pronuncia, mas talvez seja assim, e ela foi contratada pra desenvolver esse Spec Ops aí, e cara, assim, como eu disse, eu não sei como são os outros Spec Ops, eu não joguei, como eu disse, não é meu tipo de jogo favorito. Mas o Spec Ops The Line, ele já começa de um jeito bem diferente, assim. Ele já começa, primeiro, quer dizer, ele começa com uma cena de explosão, de tiroteio, de helicóptero caindo e tal, que já é foda. Mas até então, se ele fosse só isso, se durasse mais uns 10 minutos aquela cena inicial, acho que eu ia ter parado de jogar sem nem continuar, saca? Porque daí eu ia falar, mais do mesmo daquele jogo de guerra, com o pessoal atirando, destruindo tudo, explodindo tudo, foda-se. Mas daí, cara, tu começa, assim, já em Dubai, né, o jogo se passa em Dubai, e o começo do jogo, você passa, assim, acho que uns 15 minutos sem atirar. Assim, é você entendendo, que você, tipo, você conversando com seus parceiros, né, você e mais dois caras, que são do grupo de operações especiais, né, do exército americano, e aconteceu alguma merda em Dubai, assim, que você teve que ir lá resgatar uma equipe do exército que ficou perdido lá, a 33ª companhia. E você vai lá, teoricamente, pra resgatar esse pessoal que teria mandado um pedido de resgate. E daí, tipo, você começa a descobrir coisas do passado, que o comandante dessa companhia, ele já tinha ido em uma outra operação, assim, uma outra invasão com o protagonista. E eles têm já uma relação que vem dessa época. Então, assim, tem bastante diálogo, e os diálogos são muito bons, e eles conseguem fazer aquilo de botar o diálogo junto conforme você vai desenvolvendo as coisas no jogo, né? Você vai pesquisando lá na... assim, você vai procurando o cara lá em Dubai, vai atrás de sinais de rádio e tal. Então ele não para pra ficar em diálogo, saca? Ele fica e vai passando o diálogo conforme você maneiro, vai passando. Maneiro, isso é bom, isso é bom. Isso é muito bom, porque senão também ficar parando só com diálogo um tempão não tem... perde um pouco a graça, né? E tem o Nolan North, né? Tem o Nolan North falando, então. Exatamente. É, o Nolan North. Bem, cara, bem que achei que você era semelhante, eu não sabia. Agora que você me falou que eu me toquei. Para. Juro, não me tinha me ligado. Olha só. Que ótimo. E, então, e daí, cara, assim, o jogo ele vai avançando e ele consegue fazer uma coisa que eu não sei se isso é comum em outros jogos de guerra assim, desse estilo, mas eu acredito que não seja muito comum, que ele te bota umas escolhas morais assim, no nível das escolhas, sei lá, de Walking Dead, assim. Tipo, em mais de uma ocasião você pode escolher entre duas atitudes possíveis ou até três, e que você, eu não sei o quanto isso muda o impacto da história, tá? Mas provavelmente muda alguma coisa, e provavelmente muda a sequência de ação. Não, lógico que não é um nível de decisão absurdo que impacta todo o futuro do jogo, sabe? Mas ele tem, assim, umas escolhas que teoricamente são importantes. E, cara, é incrível como ele consegue te surpreender a cada novo capítulo. São, acho que 15 ou 16 capítulos. Eu tô no 12, eu não zerei ainda. E cada hora você vai descobrir uma coisa e falar, porra, não acredito que aconteceu isso. Tipo, é muito bom, cara. É muito bom. Novela. Não, é muito bom. A história é muito boa. E só pela história, assim, já estaria valendo a pena. Mas, cara, a jogabilidade dele é muito legal. Ele tem um esquema de você comandar os seus amiguinhos, né? Sua equipe, seus dois amigos. E você pode mandar eles atacarem alguns inimigos específicos ou executar algumas ações específicas durante o combate e tal. E dos seus amigos, eles têm habilidades, assim, quer dizer, mais ou menos. Um deles é bom com sniper, o outro é bom com granada. Então você pode, tipo, se tem um inimigo longe, é bem melhor você mandar o seu amigo pegar o cara que tá longe lá, ou matar o sniper, do que você ir lá e matar o sniper. Enquanto o seu amigo tá fazendo isso, você pode fazer outras coisas e tal. Então é muito bacana. E o combate dele é muito legal também. É difícil na medida certa, tá ligado? Ele não fica impossível, mas ele ainda assim não é aquela coisa chata de você ficar só no cover, atira e bate, sabe? Ele é muito bom, cara. Eu achei muito legal, achei muito bom. Principalmente o fato de ele ser em terceira pessoa, que já ajuda muito, porque eu não gosto de FPS. Então eu achei muito legal. Eu achei, cara, o sistema de batalha dele, assim, de combate, é muito parecido com o próprio Uncharted, sabe? Que é uma coisa simples e que eu gostava muito já por si só. Você pode dar porrada nos caras também. Não, peraí. Desculpa, Eric. Eu joguei o demo dele, tá? Mas eu não achei muito parecido com o Uncharted, não, cara. Tipo, tu não pode chegar e dar um soco no cara, assim. Eu achei tu parecido. Pode chegar e dar uma armada na cabeça do cara. Não, uma armada. Mas tu não vai ter aquela coisa, aquela luta e tal. Não, que... não tem combate melee, não tem combate melee. Isso. Assim, ele é tipo um Resident Evil 4, 5, então, que ele dá uma porrada e... Eu acho que ele é mais parecido com aquele Ghost Recon, sabe? Isso. Verdade, olha aí. Isso. Acho que a jogabilidade é bem aquilo ali. E o que eu achei legal desse jogo aí, que o Eric comentou e que eu quero jogar justamente por isso, é essa questão aí das escolhas morais. Achei isso muito bacana e me interessou, fiquei curioso, vou aproveitar o Steam e ver se eu compro. É, ele agora ele já voltou ao preço normal, tá? Ele acho que nem tá tão barato, tá? Acho que $24 e... Sim. No Brasil eu não sei quanto tá, deve estar uns 60, R$50, não sei, R$40 talvez. Não, acho que no Brasil ele deve estar uns 50, acho que 40, eu acho. Se menos, pá. Deve estar, uns 40 pila, tá certo. Eu paguei meu R$20 na promoção, 20. Eu paguei 12, chupa essa. Aí, ó. $12? R$12. Olha só, é. Na verdade não foi promoção da Steam, eu peguei minha promoção daquele Green Man Gaming lá. Ah, tu me falou, eu peguei da Steam Autumn Sale aí. Ah, sim. É, também tava barato. Enfim, mas é, cara, vale a pena demais. Especialmente se você não... Se você é uma pessoa como eu que não gosta necessariamente de jogos de guerra, mesmo assim, ele é um jogo muito legal, assim, de você jogar. E a história dele é fantástica. Cara, assim, se metade dos jogos aprendesse a contar uma história com Spec Ops The Line, já estaria bom, sabe? Os jogos já estariam muito melhores. Porque ele conta a história de maneira muito bacana, cara. É, eu fui ler que a recepção dele foi muito boa também, né? O pessoal não esperava, sim, muita coisa foi. Uau, que isso, esse jogo é muito maneiro. Tá como um dos grandes jogos do ano aí também, né? Em questão de história. Não, e a trilha sonora é maneira, eu tava olhando aí, porra, tem Deep Purple, Jimi Hendrix. É, sim. Cara, aliás, isso é muito massa, porque assim, a trilha sonora, ela raramente ela começa a tocar do nada numa cena, assim, só se fosse isso, tudo bem, porque a gente tá acostumado com isso, né? Mas na maior parte das vezes, tipo, você chega num lugar onde estão os caras lá, alguns inimigos seus, e eles estão, sei lá, ouvindo rádio, tá ligado? E daí, por causa disso, tá com uma música lá. Ah, é isso? Algumas vezes isso. Então você entra, tipo, num lugar que era uma balada anteriormente, então tá tocando a música porque ela ainda tá meio ativada, tá ligado? Então ela tá com as coisas funcionando ainda, então por isso que tá tocando. Então eles até nisso se preocupam em dar uma contextualização, assim. Nem sempre é isso, tá? Às vezes você tá só no tiroteio e começa a tocar, e foda-se. Mas às vezes eles têm essa preocupação de colocar isso. É, porque eu ia te pedir se as músicas são meio cinematográficas, porque eu lembro que no Call of Duty Black Ops 1 foi uma das coisas que mais gostei do jogo. Podem chutar a história do jogo, eu acho maneira. Que era a trilha sonora que tocava, assim, uma parte muito maneira, assim, de jogo. Tipo, você tava lá pegando o helicóptero e começava a tocar e tu lembrava do... Eu achava... É, não, ele não é... Ele, a trilha sonora dele não é bem trilha daquelas típicas de cinema, não. Eles botam umas músicas até meio alternativas, assim, e não são necessariamente grandiosas ou não sei o quê, mas elas ambientam muito bem, cara. Principalmente nas partes de combate. Eu acho legal isso, sério. Porque ali, eu tô falando do Call of Duty Black Ops, porque, tipo, tocava Sympathy for the Devil no barco e tocava o Creedence, o Fortunate Son, no meio da guerra, e aí, cara, ficava muito maneiro isso. Nossa, que da hora. Tem uma hora, não vou dar muitos spoilers, mas que, já que pra falar de trilha sonora, tem uma hora que um cara, você tá em determinado lugar e vem um helicóptero atirando em você, destruindo tudo, você tem que fugir, né? E o cara do helicóptero, ele tá transmitindo por frequência de rádio pra você, então você ouve o que ele tá ouvindo lá. E daí o cara tá ouvindo a Marcha das Valquírias e ele fica cantarolando a Marcha das Valquírias enquanto ele atira em você, feito um louco. Então é muito louco, porque daí aparece o helicóptero tá tocando a Marcha das Valquírias, porque é o que o cara tá ouvindo no, dentro do helicóptero, e ele cantarolando assim enquanto detona e você tenta fugir loucamente. Assim, é muito massa, cara, é muito bom. Pois. Mas mais uma vez, tipo, tem um motivo pra música tá tocando, tipo, o cara que botou pra tocar no helicóptero, enfim, eles se preocuparam com isso. É muito bom, cara. Eu não tô no final, assim, eu não terminei ainda, faltam uns 3, acho, capítulos, mais ou menos, mas eu tô esperando, assim, um final muito bom coerente com o resto da narrativa. Espero que não me decepcione. Eu acho que não, cara. Difícil. Todo mundo tá falando tão bem assim, acho que vai ser maneiro. Isso aí. É, isso eu já esperava. Eu já comprei ele também, tá aí guardadinho no Steam. vou jogar logo também. Ainda mais depois do que tu falou aí. Confio no seu gosto para jogos. Se tu não gosta do jogo de guerra e gostou desse, alguma coisa tem, cara. Exatamente, alguma coisa tem, cara. E ele tem ocupado aí quase todo o meu tempo de jogatinas. Ele e o Tokyo Jungle, né? Mas isso. Tokyo Jungle, isso aí, cara. Tokyo Jungle. Mas como o Tokyo Jungle nem tem muito o que falar, né? Tokyo Jungle é cachorro de madame surrando um leão, né? Tokyo Jungle é jogo paixão, já paixão demais, cara. Eu e o Fuga amamos. Por causa dele que eu não zerei ainda esse da Copa. Vamos falar com o Matheus Six, que está jogando o que? Assassin's Creed 3? Não, será? Não. Será que é dessa vez que vamos ouvir o review dele? Não, eu estou jogando Need for Speed Most Wanted. Change everything you are and everything you are. Olha só, da Criterion Games, ou seja, o Burnout, né? O Burnout. Cara, eu comecei a jogar ele ontem só, eu joguei 4 horas diretaço, assim, porque jogo de corrida pra mim, todo mundo sabe, tem que ser arcade, né? Tem que ser arcade, não. Forza e Gran Turismo, as coisas, não, isso aí não é pra mim, respeito, mas não curto não, cara. tem que ter violência e destruição. E aí, pra mim também. E como eu não tenho Xbox, eu me contentei com o Need for Speed, que saiu para as 3 plataformas, e eu comprei ele para PSN, mídia digital. O jogo é, cara, ele é cinematográfico ao mesmo tempo que ele não é, ele é mais arcade. Ele abre o jogo com Muse, olha só, né? Veja que lindo, né? Nossa, cara, que hipster. E tem todas as cenas assim do cenário. O nome da cidade é Fairhaven. Fairhaven, olha só. Não é Haven, é Haven. A Haven. Cara, o que eu posso falar dele? O pessoal que tava esperando Need for Speed Most Wanted, daquele de 2006, não sei se vocês lembram disso. Eu não era muito fã da série também, não sou muito chegado. É, porque o Most Wanted já tinha saído, né? Tinha saído. É isso que eu ia perguntar. É assim, esses nomes de Need for Speed pra mim é tudo igual, tá ligado? Tipo, é que Need for falou, Speed, ele é bizarro. Most Wanted, man! É, Most Wanted, tipo, eu pensei assim, mas já não saiu esse Most Wanted? Isso. O mais procurado. Need for Speed, ele é meio bizarro, porque ele já tentou ser arcade, já tentou ser simulado. locadora, lembro dos primeiros, do Porsche Challenge, Need for Speed, não sei o que lá. E saiu Need for Speed Most Wanted, se não me engano, em 2005. E não tem nada a ver com esse jogo, porque nesse jogo tinha uma historinha, tinha uma cidade que não era aberta. O Need for Speed Most Wanted, como ele é da Criterion, eu não sei se isso influencia, mas quem jogou o Burnout Paradise sabe que a cidade é aberta. E no Most Wanted também, essa Fairhaven, ela é totalmente aberta, assim, a ser explorada. E como tu começa o jogo? Tu tá com um carro, e aí tu vai achando os carros nos becos da cidade, os outros carros, tá ligado? Tu não vai ganhando os carros conforme tu ganha corridas. Por exemplo, tem um Porsche lá parado no canto, daí tu chega lá nele, não são todos os carros, tá? São alguns escondidos especiais que tu pode correr. E aí tu chega nele, tu aperta o triângulo no PlayStation, né, que é o botão, daí tu sai do teu carro e entra nele. Aí vai ter uma opção na tela, lá em cima, tu jogando, saca? Não tem um menuzinho, nada. O menu lá em cima da tela, que aparece se tu quiser trocar de carro. E cada carro tem os seus challenges específicos, né? Tem as suas corridas especiais, são 5 ou 6 por enquanto. E as corridas tu vai ganhando, né? Tu pode fazer challenge com o pessoal que tem o jogo também, né? Pra quem jogou Burnout Paradise é muito parecido, porque, por exemplo, tem uma avenida gigantesca. Vamos por aí, Avenida Ipiranga, Porto Alegre, certo, Yuri? Olha aí, ó. E aí, meu Deus. Vamos dizer que nessa corrida aí, eu sei que tem o Everton, o Majin, o Cadu, mas não sei mais quem lá que jogou o game, e tá lá com os nomezinhos, tá ligado? Do tempo deles nessa não é uma pista, é uma rua só, saca? Uma avenida. Os teus amigos da PSN, então. Isso, eles estão ali. E aí, quem tem o jogo, né? E aí, eu passei deles já. Tipo, eu tô em primeiro ali, legal. Daí eu já ganho pontos em cima disso, entendeu? Mas os pontos maiores vêm com a questão de tu ganhar as corridas em primeiro, segundo ou terceiro. Isso não influencia pela pontuação, mas assim, tu passa de fase, entre aspas, ganhando a corrida numa dessas três posições, e tu vai aumentando a grana. Essa grana, ela é importante pelo seguinte: tu tem uma lista de Most Wanted, que são 10 carros mais fodas da cidade de ganhar da corrida deles. Eles são os mais procurados, né? A Blacklist, né? Isso, e essa, e aí essa lista... Blacklist? Puta, é da polícia, veja só, né? Ah, tá. E aí, essa lista, quanto mais pontos tu vai ganhando, mais próximo tu vai ficando do décimo lugar, por exemplo. Agora eu tô no 16º, daí eu posso pegar o 15º, tá ligado, dessa lista aí. E aí aparece uma opção especial pra eu ganhar do 15º. E como ele é totalmente aberto, não precisa fazer corrida aqui, corrida ali. Pode explorar a cidade, destruir as placas, né, as clássicas placas. Mas tu não sai do carro, né? Não. Se fica sempre no carro. Mas tem duas coisas que chamaram. Uma é boa e outra ruim. A boa é que no Burnout Paradise, eu tô comparando porque eles são muito parecidos e porque a empresa é a mesma. No Burnout Paradise ele destruía totalmente o carro, isso era muito maneiro. Mas eram carros whatever, eles não tinham marca. E agora no Need for Speed eles têm a marca. Isso é tipo, eu vi, né, essa lenda aí, conto desde sei lá que jogo, que as empresas não gostam que destrua o carro, né, em jogo de videogame. Uhum. Dá uma visão. Mas é sério? Do carro. Sim. E aí, tipo, ele destrói bem menos que o Burnout, muito menos. Tu destrói o carro e fica só amassadinho, assim. Mas, em compensação, ele tem o piloto, porque no Burnout não tinha piloto, saca? Era invisível. Só de carro e nesse que tem um piloto de capuz, assim, tu não vê a cara dele, né? O Ezio, né, dirigindo o carro. É isso aí o jogo, ele não tem essa história. A história principal, assim, seria essa questão de ficar em primeiro na lista do Most Wanted. E uma coisa legal é que tem a polícia também, né? A polícia, ela te persegue durante as corridas, às vezes, quando ela vê que teu treta na corrida, ou às vezes tu tá correndo na cidade procurando alguma pista pra correr e tal, e aí, opa, vem a polícia. E aí é aquela sacanagem, né? Porque a polícia sempre corre mais que tu, cara. Sempre. É incrível. Ah, claro, claro, claro. Sim, né? E sempre que tu passa dela, vai vir a inteligência artificial do jogo vai jogar um carro na frente, vindo em tua direção contrária, cara. É bizarro isso. Isso acontece sempre. Então, tipo, me livrei da polícia e vem um carro na tua frente, assim, pra dar na tua cara. Ah, mas isso é da hora, cara. Isso aí dá um desafio pro jogo, né? Dá um desafio maneiro. Isso é legal. Essas IA, assim, que é maneiro, assim, tipo, parece meio filme, né, cara? Isso é bacana. Olha, é esse tipo de jogo de corrida que eu gosto, tá ligado? Eu joguei o Burnout Paradise e eu curti demais, e eu tô achando muito legal isso. Cara, vou te dizer, só teve dois jogos que eu curti muito, que foi aquele Need for Speed Underground 1 e 2, cara. Eu joguei muito aqueles dois jogos, cara. Isso. Depois eu não joguei mais jogos de corrida, assim, sério. Ele é arcade, tá? Então, se tu quer pegar ele, assim, pra vacalhar, assim, porque ontem eu tava sem tempo pra jogar, eu não vou jogar uma horinha só, e eu não consegui jogar só uma horinha. Eu joguei joguei 5 horas quase direto, porque eu fui testar o multiplayer também, que o multiplayer é muito mais ágil do que o Burnout. O multiplayer, ele, tu entra no modo multiplayer e aí tu vai pra uma corrida, sabe? A corrida tá rolando lá em algum lugar, e tu espera acabar essa corrida, daí eles te mandam pra um ponto específico, todos os carros do online, pra tu correr também, né? Esse é um dos modos, né? E aí tu vai, tu corre, e tu dá o takedown do Burnout também, ele tem aqui no Need for Speed, ele não mostra o carro em câmera lenta se explodindo, o carro, teu adversário, como nos Burnouts, mas ele dá pontuação porque tu deu um takedown no carro do outro, ou um takedown no carro da polícia, assim, e aí isso é maneiro, sabe? Isso além de ganhar pontos, te dá uns troféuzinhos legais. É isso, cara, eu adorei o jogo, assim, eu esperava bastante já dele, porque eu vi o pessoal falando no Playcast, vi o pessoal falando no Arena, li um monte de lugar aí, review internacional, nacional, e eu, cara, eu preciso jogar isso aí. Porque como é da Criterion, então, sou fã, e tava esperando um Burnout fazia tempo, e tá aí o Need for Speed, ele não é um Burnout, ele é melhor, mas ele tem umas coisinhas a mais, a menos. Enfim, é um bom jogo, saca, divertido pra caralho, assim, ó. Esse é um dos que eu quero ir atrás de fazer muita coisa no jogo assim mesmo. Muita, muita mesmo. Ih, vai platinar. Não. Olha, é muito difícil. Chegar em primeiro em todas as corridas, né, meu filho? É complicado. É questão de tempo, senão até ir atrás, sabe? Porque, porra, tem Spec Ops, tem mil e uma coisa pra jogar aí também. Hitman. Isso aí, vai jogar Spec Ops. É isso aí. E não sei se vocês têm interesse aí no Need. Eu fiquei interessado quando tu tava falando aí, eu achei legal, cara. Fiquei interessado. Quem sabe eu compro aí numa promoçãozinha que tiver. É, eu achei interessante, cara. Dificilmente eu vou pegar ele tão cedo, assim, porque eu também tenho muita coisa na fila. Mas é bom saber, assim, que se tiver alguma promoção aí, talvez valha a pena comprar. Mas é um comentário só, você pegou ele no Steam ou Six? Não, eu peguei ele na PSN. Na PSN, né? Se for pegar ele, vai ter que ser na PSN, cara, porque esse é exatamente o tipo de jogo que eu nunca conseguiria jogar no PC, cara. É, eu não sei, cara, porque também eu prefiro jogar no videogame. É, não, esse tipo de jogo de corrida, principalmente, não consigo conceber jogar no PC, cara. Pra mim tem que ser no videogame. E é legal porque, tipo, na minha PSN tem uma lista legal de gente que já tem o jogo e dá pra fazer umas disputas de ego legal ali, sabe? Tipo, que você é o que mais gosta, né? É, o que eu adoro. E caralho, velho, tem um pessoal que joga mal, hein, porra. Várias pistas lá, várias ruas, né? O pessoal, tipo, eu tô em segundo. O primeiro é o Maginho, eu tô em segundo. O terceiro, aí vem a galera, Rodrigo, não sei o que. Caralho, vocês jogam mal, porque eu bato sempre, cara. Eu sou muito ruim de jogo de corrida. E aí eu penso, cara, olha que bom, tem gente pior que eu. Assim. Acho que eu vou começar a jogar só offline, cara. Eu sei que ele fica comparando. Pois é, né, cara? Que medo isso, né? Jogando, cara. Ele fica seu ruim! É. Ele vai um dia gravar pra mim. Nossa, olha como o Eric morreu tantas vezes pra fazer essa merda dessa missão aqui. Que ruim que ele é. Inclusive, ô Six, então tu vai gostar um pouco assim do modo do online do Hitman. Depois te comento sobre ele. Ah, legal. Porque é mó maneiro. Tipo, eu tava jogando. As pistas também aparecem o cara que ganhou em primeiro lugar, sabe? Tem, uhum, tem os corredores, os, sei lá, 7, 8 adversários, tu ganha. Mesmo se tu ficar em primeiro, se tu ficar segundos abaixo do cara que já fez essa corrida online, tu vai ficar. Eu me senti mal, né, cara? Não, peraí. Aí. Isso não tá certo, não, cara. Isso não tá certo, não. Ontem eu fiz duas corridas pra ganhar uma do Majin, porque ele me ganhou lá, ele jogou. Isso não vai ficar assim, não. Eu fui lá, joguei mais uma vez. Ganhei um segundo dele, veja só, isso é legal. Pode de competição, é maneiro. Mas ganhou, né? O importante é ganhar. O importante é pra mim, tô falando no Pocket. Não sei se ele vai escutar, mas eu sei que ele vai jogar, ele vai ver lá Matheus Six em primeiro. Ele, não. Eu sei que ele é assim também, então ele vai falar: não, vou passar desse cara aí. E assim rumo ao encontro do mais forte. É isso aí, porra. Isso que é divertido. Eu acho isso muito divertido. Não que eu fique estressado. Não passei. Se eu não passei também, foda-se, tá ligado? Não, mas o medo, tá assim, maneiro, o nosso medo não é você querer vencer o primeiro e ver quem tá na sua frente. O nosso medo é que você olha quem tá atrás e fica falando: puta, que ruim esse mané que tá em último, olha só. É, o Six rumo ao mais forte, né, cara? Porque, velho, o Everton tava em último em duas. Eu falei, cara, você é muito ruim, velho. Como assim? Tá em último. Fica em último aqui, cara. Pista mó simples. Vai se fuder, cara. Não, brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira, porra nenhuma. Claro que você olha. É só brincadeira, né? Uh, Gente, só uma coisa que eu quero falar aqui na finaleira. Vocês viram a VGA, alguma coisa aí sobre a VGA? Ah, eu vi lá os indicados. Eu só quero comentar os indicados que vocês me mandaram agora, porque eu não fui muito atrás disso, até baixar o Phoenix Cast sobre isso. Que lista é essa de jogos da década, velho? Pois é, cara, eles incluíram essa categoria nova aí esse ano, né, e... Mas aí que tá, é 2012, sabe? Tipo, eu acho que é porque eles... Vai terminar mesmo mundo, provavelmente, né? Então, o... assim, 2010, sabe? Os jogos da década, 2010, fechar certinho. Ah, 2011 tinha que ser, então, né? Porque a década começa no ano 2001. Ah, então. É 2011, tá certo, concordo. É, teoricamente, o jogo, ele pega... Essa premiação, ele pega jogos dos últimos 10 anos, né? Não é necessariamente desde 2000 a 2010. É dos últimos 10 anos, que lançaram nos últimos 10 anos. E daí eles fizeram isso, mas, cara, assim, eu, sinceramente, achei essa lista sem nenhum critério, assim. É que é muito sério. Sem noção. Tipo, tá Half-Life 2 e tem World of Warcraft. Tudo bem. World of Warcraft tem que estar, Yuri. Ou tem que ter, Yuri. Respeita. Tá boa, não, cara. Tem. Não. Você é babaca. Não tem que estar World of Warcraft aqui. Então não tinha que estar teu esportes aí. Eu não falei nada, também acho que não tem que estar o esportes aqui, tu que falou. E nem tem o Legend of Zelda aí, esse Zelda que não vendeu caralho nenhum. Não. Ficou rígido. Esses não são os meus piores problemas da lista, tá? Olha, eu vou ler a lista aqui pra vocês, tá? Dos 10 jogos da década. Tem The Legend of Zelda Wind Waker, Half-Life 2, World of Warcraft, Shadow of the Colossus, Wii Sports, Bioshock... Portal 1, Mass Effect 2, Red Dead Redemption e Batman Arkham City. Cara, esse Batman tá de sacanagem. Que tem Batman Arkham City? Tipo assim, e Batman Arkham City. A Warner não. Pagou, né? A Warner pagou, cara. Não, pagou, sinceramente. E assim, né, se for... Não sei. Cara, se o critério é relevância, se o critério foi relevância pra década, não tinha que estar Red Dead Redemption, tinha que estar o GTA 4, tinha que estar o Vice City, tinha que estar, sei lá, tá errado. Sabe? Acho que isso aqui não é relevância, é o melhor jogo. Não, mas o eSports é relevância, porque não é o melhor jogo. Ah, concordo contigo. Assim como World of Warcraft, tipo, não é o melhor jogo, mas é um puta de um jogo relevante. E daí, é relevante pra o MMORPG, isso quer dizer. Não, relevante pro mundo dos games, né, Yuri. Nossa senhora. Pro mundo dos games. É pesado, mas é. Pro mundo dos games nada, cara. É importante pro mundo inteiro. Tipo, foi uma revolução esse negócio do World of Warcraft, cara. Gerações de pessoas viciadas do jogo. Yuri, tu não gosta do jogo, mas admite essa porra aí, cara. Admite que ele é importante. O World of Warcraft? Claro. Eu já falei que ele é importante há muitos episódios. Então tá aí, ó. Eu acho que... Mas a minha opinião que eu acho que não devia, tá aí. Mas tu, E Bioshock devia, tá aí. É. Também não devia. Então tu quer, faz tua lista aí. Mario, Zelda. Não ia ser só Zelda. Não ia ser. Tem que ter Hitman, né? Tem que ter Hitman. Não. Half-Life 2. Tá, pode tirar o Zelda, mas assim, ó, os que eu achei mais correto aí, Half-Life 2, Shadow of the Colossus, okay, Portal e Red Dead Redemption. Esses quatro. Os outros, pra mim, Mass Effect 2 eu acho que também, cara. Como eu não joguei, não tem como dizer também. Cadê meu Ezio aí, né? Hã? Aí, cadê? Chupa essa aí, ó. Uma das franquias mais subjulgadas da década, mas mais faladas. E cadê o Call of Duty aí, que deveria estar tá aí também, porque essa porra lança todo ano e vende. Cadê meu FIFA 15 aí? FIFA, cadê FIFA? É, cara, sabe o que eles fazem isso? Pra gente ficar discutindo feito uns abobados. Um abraço. E eu não sei, sinceramente, por que a gente tá discutindo um negócio que vai chegar lá, a loira chupando pirulito lá e falando merda no palco, que ninguém sabe videogame. Vamos falar outra coisa. Tu tá escutando isso agora, tu não fica bravo com a gente porque a gente falou que tal jogo não tinha que estar. Aliás, fica bravo comigo que eu não falei World of Warcraft. É só minha opinião, cara, tá? Tipo, não, mas peraí. É bem o que o Eric falou aí, porque a VGA, né? Todo mundo vai falar dela, todo mundo faz cast dela, nós estamos comentando aqui uns minutinhos dela, mas no fim, o pessoal fala que não se importa, mas tamo aí, ó. Tamo fazendo cast, tamo comentando essa merda aí, e a gente sabe que não vai dar em nada isso aí, porque é um prêmio. Cara, isso não vai dar em nada. É um prêmio pra mim, sabe, claro que eu dou pra mais, ó, a premiação mais legal, na minha opinião, é a nossa. Um abraço. É isso aí. Exatamente, eu acho que é o controle. Inclusive, cara, tem jogos que eu acho bacana aqui. Tem jogos que eu tô torcendo? Tô, cara, mas se ganhar um jogo que eu não tô torcendo, sabe? Ganhar o Wii Sports. Ah, ganhou, cara. Tipo, vou achar bizarro pra caralho, mas ganhou, sabe? Não, mas sabe o que é legal? Esse ano a gente tá escolhendo nós estamos votando, né, no Oscar, no Super Controle. Mas sabe o que? A gente não é academia, então acho que ano que vem a gente pegar esses podcasts que a gente convidou todos pra gravar o Oscar com nós, né? Tipo, o Dash, o Fênix, o Ig, o Games on the Rocks, o Playcast, Kotaku, Amigos do Fã. Pegar toda essa galera aí que fala videogame, seja ela profissional ou não, e fazer uma votação brasileira, grande, tá ligado? Tá, tem a Game World lá, mas foda essa Game World. Mas é uma coisa mais indie podcast, assim. Ia ser maneiro. Indie podcast. ia ser interessante. Daí o pessoal não ia ficar criticando como tá criticando agora, né? Claro que ia, porque todo mundo vai criticar alguma coisa. Claro que ia, cara. Ia. Você ia falar, porra, aqueles merda do Phoenix Down votaram tudo errado, não sabe nada. É, olha, aquele bobado lá do... Cara, ele falou que o World of Warcraft não é relevante, né? A gente tem discussão de votação dentro do podcast. Imagina se tivesse com outros podcasts. Sim, imagina, cara. Imagina ia ser, cara. É, ia ser zona. Faz um super grupo, o super grupo. As pessoas mandando e-mail assim, não, é o que eu acho esse jogo. Aí chega o Six, não. Sabe, tipo... Não. Chegou o Eric, nossa, o que isso não pode acontecer, sabe? Tipo... Ah não, ele vai falar, Aí o Fuca, que é isso? Não, esse é o jogo. Foi mal. Eu vou citar uma referência. O jogo é grande. Jogo, cadê grande? Não jogo. Ah, mas assim, pessoal, não levem a sério isso. Sério, não levem a sério votação. Levem sim, tem que levar a sério. E que nem o Grinal aí, fechar treta no estádio, é isso aí, vamos quebrar. Fechar treta na votação. Aí, ó, mas vamos ver, cara, sabe com quem que seria legal de falar essa lista ali? Com o Lanzoni e Frajola. Isso, que porque cadê Final Fantasy? Chega, né? É uma hora de gravação essa porra aí. É, isso aí é pocket, né? Pocket, né? Pode crer que não. Mas beleza, então. Senhores, muito obrigado aí pela participação de vocês. Pô, eu que agradeço aí. Isso aí, chapas, tamo aí sempre. É, a gente gravou só em três porque o Frajola estava ocupadão fazendo mil e uma coisas. Depilando o peito. O Fuca tava morando. O Julie não jogou nada essa semana. Eu também joguei pouquinho, mas como eu sou host, eu tenho que participar, né? Então eu tive que jogar. E é isso aí, então, senhores. Muito obrigado. Até semana que vem com a Overkill e depois o temático. Ei, beijos, até mais. Aê, beijos, um abraço.